Mm. solo Papa Tango November? November, fala. Solo, solicito autorização para ingresso na pista, para retorno até a posição Fox. Nosso operador aqui teve problema com a manobrar do avião. Muito bem, então o senhor vai ter que entrar na taxiway, na taxiway Golf, logo depois na pista 1028 para fazer o retorno, é isso? Isso, eu gostaria de autorização para entrar na cabeceira da 28 e sair na interseção com a Fox, a próxima interseção à esquerda. Muito bem, então o senhor vai querer ingressar na pista na Golf e livrar na Fox, é isso? Isso. Gente, a pista está interditada. O senhor não tem autorização de entrar na pista e eu não posso dar autorização para o senhor entrar na pista. A pista está nas mãos da Intraero agora. A pista está interditada, só um minuto. Ok, grato. Passando novembro, eu acabei de falar com o pessoal da Intraero, eles falaram que está ok. O senhor ingressa na Golf e pista 1028 libera no Foxtrot. Ok, farei o ingresso pela cabeceira 28, saindo à esquerda na Foxtrot. Você está tendo uma venda no Fox Trot agora, é isso? Isso, Paulo. Já estamos na Alfa, passando a Fox Trot. Alfa November, chame calçado no Fox 3. Ok, eu chamarei. Mantenha a sua página aberta, solo Salvador, azul, terminal vento. Por gentileza, não efetive mais a chamada inicial. O som está ciente do seu tráfego desde que o senhor chamou a primeira vez, por gentileza. O senhor já está cansado no pote 3, é isso? Isso, finalizado o rebote. Copiado, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Valeu, 3600, ando com a informação L360 São Paulo com ele. Então, 3601, é o solo Salvador, como recebe o solo nessa frequência agora? Acabei de mudar o equipamento. 3601, informação em curso eco. Daqui a 5 minutos a pista no 028 vai ser liberada pelo inferno. Sendo agora 10, correto? 10, passou. 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Pista em 100, primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva. Controle 119 decimal 8, aciona 5051, então 3601. Autorizado para São Paulo, Congonhas, 1360, conforme nosso apresentado, decolando pista 10, curva direita na Dael Motiva. O controle é 1198 e o transponder 5051 é o 3601. 3601, negativo Dael Motiva, saída Dael, transição Motiva, já. Saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva, 3601. Correto, protegimento, então 3601. No portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Papa 3601 no estacionamento para a posição, seja por bem. Viva estacionamento, chame Fuxo 3601. Viva chamada Fuxo 3601. Paulo Salvador, estacionamento 6251, bom dia, informação é autorização Guarulhos. Cinco, bom dia, é com o Confere, Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado pela FAP. Confirma, pronto, conta. Postinho número 251, autorizado para Sierra Bravo, voo Fomeu, via Pedro Luna 0 até Tango Bravo S, nível de voo 360. Pistinho Zona 0, primeira curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 1 no 9.8, transponder 5052, Postinho número 251. Autorizado Guarulhos, nível 360. Criança Zulu 1-0 até Santo Bravo Eco. 1-0, direita, da EL, transição ótima, controle 19-8 e o transponder é o 5052, China 6251. Correto protegimento, China 6251, chame pronto para o Porto Vega, seu nome. Amarelo, obrigado. Olá, Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa 3Zulu. Alfa 3Zulu, prossiga. Solicito autorização para rebocar a nave do pátio 3 para o pátio 1, posição 8. Alfa 3Zulu autorizado início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa 3Zulu. Ciente de Alfa 3Zulu. China 6251, eu sou o Salvador. B251, eu sou o Salvador. Alô, Parque, Alta 3601, na bordo 145, 4 horas, Alcena, Galeão. Autorizado o táxi via Pátio Índia até o posto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95, da 3601, tem um bom voo. 0 no 6, vai carregar o posto de espera no 0, chamou 18, 95, da 3601. Salvador, aqui é o Azul Alfa 2 Zulu, solicito autorização para ingressar na parte principal. Autorizado ingresso Alfa 3 Zulu, mantendo-se pela constante, chame o término da revolta do botão 08. Ciente, Alfa 3 Zulu. para 3601, posso estar no zero pronto. Para 3601, autorizado, né? Aí decolar, pistão no zero, vento calmo. Para né? Decolar no zero, para 3601. Bom dia, tá 3171, centro da formação e autorização São Paulo Guarulhos. Meu Sétimo, bom dia, informação em curso Foxtrot, estou 1018 agora, é, ativa. Eu tenho 320 já aprovado Guarulhos, copia? Pio 320, tá 3171. 3171 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Upper Zulu 10 Retângulo Bravo Eco, nível de voo 320. Pista 1110, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119.8, aciona 5056 tanto 3171. Autorizado de voo 320 para São Paulo Guarulhos, Upper Zulu 10, Taubaté. Coloca 10, curva direita, da El, Motiva, 119.8, controle, 5056, transponder, tá, 3171. 3171, negativo, da El, Motiva, saída, da El, transição, Motiva. Da El, transição, Motiva, 3171. Correto, protegimento, 3171, portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Placa no prato. Bom dia, Jané. Dia 251, a posição número 5 para o portão 05, em coordenação com a equipe solo. Um aeronave da Azul está sendo rebocado a cauda em direção ao portão 08, saindo do parte 3. Assim que a mesma liberar a retaguarda, você tem livre posicionamento no portão 5. Chame em pronto para o táxi, Jané 251. Calma ali. CSN, Jané 251. Decolou para o 27, controle Paulo Salvador, Alfa X2 Zulu, informo o tempo com o reboque e muito obrigado. Obrigado, Zulu, obrigado, bom dia. Paxo Sahen 6251, 154 POV, autonomia 5 horas e 22 minutos, alterna Galeão. Quero o número 251, ataque está aprovado, parte principal índio, ponto espera próximo zero, ajuste no 0 no 6, ponto espera quando pronto, chame o avião no 8, decimal 95, 6251, tem um bom voo. Na sua 185, ponto espera, parte já. Zero, fio, torre 18, 95, senhor. 1895, 1016, é o ajuste. Manoel, 3171, portão 7, pushback, estacionamento. 7 livre, chame táxi, 3171. Táxi lá para o táxi, 3171. Dá um número 0, 6251 está pronto. É 251 pronto no ponto de espera, autorizando a linhagem e decolar a pista 10 das calças. Exato, a linhagem decolada a pista 10-6251. 251, decolagem 35, controle 119, 2008. 19-8, chamei 6251. Salvador, tá, 3171, e o mês 162, economia de 410, até na conquista para o carro. Uno 62, 410 com fins copiados, 3171, fax aprovado, parte principal índia, porta de espera pista no zero, ajuste no zero no meia, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3171, tem um bom voo.